Então, vamos. Eu me vou, não sei querer. E eu não quero mais. Eu não sei, não quero viver. E eu não tenho filho, não sei, não tenho nada. Não tenho mulher também. Se não quero mais, eu me vou, não quero viver. E eu não tenho broa. Eu me vou, não quero saber. E eu não tenho filho, não sei. Não tenho mulher. Não tenho faca também. Assim não gosta mais. Eu me vou, não quero viver. Então não quero nada. Eu me vou, quer saber mais? Então, rapaz, coitadinho, fogo. E eu não sei, eu me vou, não quero viver. Então quero mais. Eu não sei, não quero saber. E eu não tenho broa, não sei. Não tenho faca. Não tenho nada também. Assim não gosta mais. Eu não sei, não quer viver mais. E eu não tenho broa. Eu me vou, não quer saber. E eu não tenho nada. Eu me vou, não quer saber.